O Fórum Lisboa está no Caixa Alfama. Sexta-feira, 27 de setembro, às 6 da tarde. Venha assistir ao vivo a uma emissão especial no auditório Abreu Advogados. Porque Lisboa também é o nosso fado. Cá estamos então para mais um Fórum Lisboa e, como ouviram, vamos mesmo estar no Caixa Alfama no dia 27 de setembro para uma emissão especial no auditório Abreu Advogados. É uma sexta-feira, o primeiro dia do festival. Estamos então no único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria também com a Mensagem de Lisboa. Hoje temos toda a gente aqui. A Carla Madeira do PS, a Ana Jara do PCP, o António Proa do PSD e o Carlos Ardesson do CDS. Vamos falar de uns enormes painéis publicitários da JCDECO, que a oposição questiona e que moedas diz terem sido colocados por causa de um contrato que o PS tinha assinado com a empresa. Se houver tempo, também falaremos de um novo concurso para 146 casas com renda acessível. Primeiro, vamos então a um minuto a cada um sobre um tema que vos pareça relevante. António Proa, vou começar por si. O seu minuto. Viva, boa tarde. Boa tarde também aos nossos ouvintes e aos meus colegas aqui de debate. Primeiro minuto de hoje é para referir a Feira da Luz. Feira da Luz decorre entre o final de agosto e o final de setembro, portanto durante todo o mês de setembro. E é uma feira que acontece há mais de 500 anos em Lisboa. Ainda lá não fui este ano, costumo ir. Eu também não, mas tenciono ir em breve. É uma feira com muita tradição em Lisboa, como se vê pela sua antiguidade. Por isso é que vão lá os partidos políticos todos, é porque é uma feira com tanta antiguidade. E muita adesão, não é? Há muita gente, não só de Lisboa, como dos arredores de Lisboa, que frequenta a feira. A feira é um sucesso há muitos anos, é muito concorrida. Uma feira que começou por ser realizada a pretexto da Romaria de Nossa Senhora da Luz, onde fica o local de culto da Senhora da Luz, mas que se transformou também numa feira com atividades várias. Começou por ter atividades comerciais, de venda de produtos típicos de uma feira, mas hoje em dia é também uma oportunidade para assistir a espetáculos muito diversos que ocorrem com um calendário que pode ser consultado e que tem muita variedade de espetáculos, de oferta. Tem e também gastronomia, também, tem louças, as louças, né? É também uma característica daquela feira. E portanto o convite é que as pessoas não percam a oportunidade de fazerem uma visita à Feira da Luz. Não sei se é a mais antiga de Lisboa, mas é seguramente das feiras mais antigas da cidade. Carla Madeira, o seu minuto. Muito boa tarde a todas e a todos. O meu primeiro minuto é para falar de financiamentos europeus e de mobilidade suave. Está neste momento a decorrer nos espaços do Conselho uma cerimónia da Câmara e da Carris para a apresentação de alguns autocarros elétricos. Dizer que este é o exemplo de uma candidatura a fundos europeus bem conseguida. Grande parte das verbas usadas para a compra daqueles autocarros resultou de candidaturas da Câmara e do Governo português a fundos europeus e, portanto, os autocarros já vêm a chegar desde 2021 e continuam a chegar. Isso é muito positivo, a aposta na mobilidade suave. Sim. Me recordo, nós falámos aqui no programa de Sim, falámos já e de elétricos também. No ano passado foi feita a apresentação de elétricos mesmo, nomeadamente o elétrico 15. Portanto, grande parte destes veículos estão a ser adquiridos com verbas europeias, resultado de candidaturas bem-sucedidas da Câmara de Lisboa e do Governo e que continuam a ser bem sucedidas e, portanto, saudar isso, os frutos que está a dar o trabalho efetuado, e esse é o caminho, termos cada vez mais mobilidade suave em Lisboa e em toda a área metropolitana de Lisboa, termos cada vez mais transportes públicos e termos cada vez mais transportes públicos não poluentes. Aqui manifestar a preocupação, aliás manifestada pelo Presidente da Câmara Municipal do Oeiras, com o atraso nas candidaturas para a Rede Liós, que também já foi falada aqui. A Rede Liós é um misto entre, para quem não nos ouve, não vamos agora perder tempo com isso, mas para quem nos ouve, é um misto entre comboio e elétrico e metro, mas tudo à superfície, no fundo para fazer a ligação entre vários concelhos na zona ocidental da área de Lisboa e naturalmente depois pegando com o concelho do Oeiras e com outros concelhos limítrofes. Esses projetos de candidatura estão atrasados e o Presidente da Câmara do Oeiras vem manifestar a sua preocupação com o atraso, nomeadamente com o atraso por parte da Câmara Municipal de Lisboa, que da tem sua os parte projetos no concurso, assim, é um pouco, atrasados. É conjunto. Precisamente, porque não abrange só a área de Lisboa, abrange a área do Oeiras e abrange a área dos concelhos, de toda aquela zona ocidental. E, portanto, se essas candidaturas não forem feitas a tempo, nós iremos, naturalmente, perder uma fonte de financiamento importante para fazer a rede Liós, que é uma rede que está atrasada, que ainda não vimos rigorosamente nada e que é fundamental para toda a ligação da área metropolitana de Lisboa, nomeadamente destes concelhos, Lisboa, Oeiras, Cascais, toda aquela zona. Há muitas pessoas que, para poderem se deslocar do Oeiras ou de Sintra a Cascais, têm que fazer uma ligação enorme de transporte público, têm que apanhar vários transportes públicos, o que nos dias de hoje já não justifica, e é também um dos motivos para termos tantos carros a circular na área metropolitana de Lisboa. Carlos Ardisson, no seu minuto. Primeiro que tudo, cumprimentar os nossos ouvintes, visto que eu é o primeiro depois das férias que estou, a semana passada não estive cá. Cumprimentar também aqui os colegas de programa, espero que tenham tido todos boas férias e que estejam cheios de vontade para o ano que se aproxima de trabalho árduo para todos. O meu minuto é para destacar o cumprimento de promessas e efetivas, e neste caso vou recorrer ao Parque das Nações. A Escola Infante Dom Henrique foi inaugurada a sua requalificação total na passada sexta-feira pelo Presidente Carlos Moedas, e que me deu uma particular satisfação a mim, que há precisamente 10 anos lá entrei com o nosso filho mais velho e que tinha-me informado, havia bons profissionais, professores, todos os colaboradores da escola de uma qualidade de excelência, e depois as instalações não eram as mais adequadas. Na altura lembro-me de propor ao Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Lisboa a ligação dos pavilhões com corredores com zonas cobertas para as crianças não circularem à chuva nem ao calor. Foi-me dito na altura que não era aceito porque a escola iria para obras. Em Portugal as coisas demoram tempo e demoraram 10 anos, o meu filho já não está na escola, mas felizmente a escola está renovada e está uma escola de primeira, de acordo com o nível dos professores e de quem lá trabalha. Isto é fantástico para possibilitar às crianças. Está chegada ao fim, está inaugurada, está tudo. Que o Carlos Ardisson vem sempre falando de vez em quando. Venho falando, não, ainda há outra, ainda há a escola Vasta Gama, mas esta também está a ser tratada também com a Digeste para avançar. Dar nota também que está uma outra escola também em construção junto ao Trancão, mas uma escola também JI primeiro ciclo, que já foi lançada por este executivo, e precisamente na altura em que nós entrámos de férias aqui do programa, no dia 15 de julho, arrancou a obra mais ambicionada do Parque das Nações. Desde eu tenho folhetos da Parque Expo a anunciar como é que iria ser a urbanização do Parque das Nações, e dizia lá num cantinho: Centro de Saúde. Portanto, há 28 anos que aguardávamos pelo Centro de Saúde, e a obra arrancou no passado dia 15 de julho, vai em bom ritmo, e portanto esperemos que continue assim, para o mais breve possível, para que o Parque das Nações tenha ter um centro de saúde e as escolas que tanto necessita. Ana Jara, falta o seu minuto. Então, muito boa tarde a todos e a todas, e em especial aos nossos ouvintes, também aqui no estúdio, aos meus colegas de debate. Eu queria falar de um incêndio, numa época de incêndios terrível. E num dia muito marcado por incêndios, não é? Esta semana tem sido... Exato. Bastante. Num dia de agosto, muito semelhante a este, com um aviso de alerta máximo, ardeu um prédio no centro de Lisboa, nas escadinhas de São Cristóvão. As escadinhas de São Cristóvão são uma parte histórica da cidade de Lisboa, aliás, foi aí que foi rodado A Caixa, o filme de Manuel de Oliveira, muito conhecido. O espaço tem acesso através destas escadinhas, mas era um espaço complexo, era uma vila, tinha também um café, e esta vila foi desocupada em 2011. À volta, cerca dessa altura. Sim. E, portanto, desde 2011 que aquele edificado estava ali expectante. Atravessou vários mandatos sem ser reabilitado. O incidente ocorreu... Quando diz uma vila, é aquelas é um patiozinhos, um enclave com várias Exato. Casas, não é? Com, degradado. Com vários... Bastante degradado. Sim. Aliás, era já vários vizinhos tinham alertado a Câmara para o perigo que aquilo representava, tanto em risco de incêndio como em risco da própria colina, porque é um espaço que está encaixado numa colina, que é a Colina do Castelo, e tem essa deficiência. Aliás, parte da razão da obra não ter sido realizada tinha a ver exatamente com esse dinheiro que seria gasto numa obra muito complexa. E, portanto, este espaço sobreviveu àqueles programas todos de reabilitação de edificado, de venda e de alienação de espaço municipal, aquele reabilitantes e pago depois. Sobreviveu a isso e sobreviveu aqui também a toda esta festa de chaves dadas pelo município de Lisboa, de edifícios que parece que estão a ser reabilitados. Eu gostava de lançar isto, não sei se vamos chegar ao último tema, mas gostava de lançar isto em duas óticas. Se não chegarmos hoje, depois falaremos dos concursos. A primeira ótica, a questão dos edifícios municipais que estão vagos, que, pese embora muita gente diga que já esgotaram, acho que há muito edificado ainda por reabilitar, e, portanto, há aqui um manancial que a Câmara tem. Aliás, a Câmara é a maior proprietária da cidade de Lisboa, e, portanto, a Câmara tem recursos à disposição que pode utilizar e que tem que utilizar. Olha, não há muitos anos, há menos de 10 anos, a Câmara não sabia todo o edificado que possuía, portanto... A Câmara sabe, mas não estava, não é público, tudo esquematizado, tudo. A Câmara dizia que não tinha isso quantificado. Mas houve tempos, Antonieta, em que as placas, havia várias diziam, placas em prédios que diziam CML, indicavam. Ou Santa Casa, portanto, ou... Este edificado tinha essa placa. Aliás, tem. Sim, não estou a dizer que é o caso deste. Estou a dizer é que a Câmara é proprietária de tanta coisa que há relativamente pouco tempo não tinha quantificado tudo o que tinha na Grande Lisboa. Isso não posso responder, mas eu acho que sim, que deve ter, até tem porque ter, não é? Tem que ter uma base de dados com a sua propriedade. É não publicitar, pois, não é? Pois. Como estava a Ana Jara a dizer, sim. Saber tem que saber o que é seu, não é? Pode é não ter uma lista publicada. Enfim, uma lista publicada não tinha, não é? Pronto, sim. E a segunda parte desta questão tem a ver com o edificado ser precisamente no sítio onde foram desalojadas pessoas, onde falta população, toda esta zona foi queimada, num sentido não literal, obviamente, mas foi retirada do mapa de ser uma zona povoada e amplamente povoada, com pessoas de diferentes classes sociais, e, portanto, repor esta população, preencher estes vazios que estão há demasiado tempo sem uso, é uma tarefa que compete à Câmara e é uma tarefa igualmente urgente. Queria também deixar uma palavra para os bombeiros que apagaram este fogo, que foram prontamente, atuaram prontamente, e, portanto, não houve danos de maior no edificado, que é muito compacto nesta zona da cidade. E desejo que sim, desejo que também os bombeiros que estão a combater os fogos neste momento tenham isso. Estendemos todo o cumprimento também a todos os bombeiros que estão neste momento no terreno, claro que sim, a trabalhar, e está um dia muito complicado. E com falta de meios, muitos deles são apontadas falhas a essas questões, e é importante que o Governo atue nessa matéria. Bom, vamos então ao primeiro tema propriamente dito desta edição do Fórum. PS e PCP em Lisboa exigem retirada de painéis publicitários que até comprometem a segurança, portanto imaginem o tamanho destes painéis. Carlos Moedas diz-se refém do contrato feito com a JCDECOM, foi um contrato feito na altura ainda do Presidente Fernando Medina. A oposição quer que sejam pedidos todos os pareceres indispensáveis para apurar se a circulação rodoviária de peões está ou não comprometida. O Executivo atira responsabilidades então para o mandato anterior. O PS na Câmara pediu na passada quarta-feira todos os pareceres para a colocação destes painéis publicitários de grandes dimensões na cidade de Lisboa. Creio que um até está na segunda circular. Eu não vi ainda nenhum, mas acho que devem ser uns monstros, não é? Um tamanho monstro. Não, a Antonieta anda desatenta porque é fácil me encontrar. Pois, mas eu sou muito pouco observadora nestas coisas. Confesso que sou muito. Ainda hoje estava a dizer isso na redação, a preparar o programa. Estava a dizer: eu não vi ainda nenhum, não olhei para nenhum diretamente porque sou distraída. Os parceiros, o PS pede então estes parceiros para a colocação destes painéis, exigindo a retirada destas estruturas que comprometem a segurança rodoviária e o descanso dos lisboetas. Eu só com esta frase, isto leva-me a pensar que são mesmo gigantes, porque para um painel estar iluminado e perturbar-me na minha casa, não é? No meu descanso, num andar, num prédio que esteja ali ao pé, deve ter uma dimensão e uma luz fortíssima, porque senão não me incomodaria, não é? Também os vereadores do PCP entendem que deve ser solicitado um parecer às entidades da administração pública com intervenção relevante neste domínio. Já o Bloco de Esquerda diz que vai propor uma auditoria à instalação destas estruturas. Carla Almeida, vou começar por si. Quer seja uma coisa que vem do contrato com o JCDECOM do PS, quer tenha sido agora autorizado pela nova presidência, enfim, pelo novo vereador em questão, ou vereadora em questão, relativamente a este contrato, o que é certo é que isto parece ser uma coisa tão estapafúrdia que toda a gente veio dizer o que é isto, não é? JCDECOM, relembro, refez agora todas as paragens está a refazer ainda todas as paragens de autocarro da cidade de Lisboa, tem um contrato, ganhou um concurso público com a Câmara, não é a primeira vez que o ganha, é a maior empresa destas, não é? De mobiliário urbano que faz estações de autocarros e outras coisas, e portanto isto são os painéis publicitários deles, que, pronto, pelos vistos são gigantes e muito, muito luminosos, não é? Bom, isto de facto, ser autarca dá muito trabalho, e ser autarca não é só ficar bem nas fotografias e dizer palavras simpáticas quando falam connosco. Eu acho que, de facto, este é mais um exemplo de tudo o que não vem do mandato passado com chave na mão, que seja só carregar no botão e executar, parece que dá problemas, e este é mais um exemplo. Já aqui falámos na questão das paragens do autocarro, esta situação é idêntica, porque o concurso foi todo o mesmo, e já aqui tivemos a oportunidade de dizer que foi um concurso lançado no mandato passado, concurso esse que foi impugnado, que teve uma série de anos impugnado, e que se desenrolou no início do atual mandato, o que significa que o contrato e a definição da localização dos painéis foi feita já neste mandato. Portanto, no mandato passado foi lançado o concurso, foi feito o caderno de encargos, quer para as paragens do autocarro, quer para estes painéis, quer para os sanitários públicos, que também estão a ser colocados em toda a cidade. Aquilo faz tudo parte do mesmo pacote, em que são definidos os termos, e depois há uma série de condicionantes que são definidas a posteriori, e que também, quer dizer, exatamente, e que também carecem de uma fiscalização, que aqui também mais uma vez está a falhar. Ora, aqui, quanto a dados, foi em 2022 que de facto foi assinado o contrato. Não se sabe se nesse contrato, porque entretanto já foi solicitado por várias entidades, várias vezes ao Executivo Municipal, a documentação que serve de apoio a estas decisões, e também foram solicitados para parceiros às entidades que detêm a segurança rodoviária, e nada disso foi fornecido. Portanto, não se sabe se existe, então notoriamente a ser mal executados, ou se não existem mesmo. Agora, uma coisa é certa, foi neste executivo foram definidas as localizações, por quem, se pelo engenheiro Carlos Moedas, se por um vereador, se por um diretor municipal, se por um chefe de divisão, quer dizer, não sabemos. Agora, não está escrito no caderno de encargos do mandato passado, não está lá escrito em sítio nenhum as localizações, localizações, e portanto isto de estar sempre a tirar culpas para os outros faz um bocadinho lembrar, e quem tem irmãos e tem primos, quer dizer, quando alguma coisa aparece mal, mal feita, vai-se dizer à avó que foi o primo ou que foi a irmã, e Carlos Moedas, quer dizer, isto já começa a ser um pouco infantil, cada vez que surge algum problema, sempre que as coisas sempre correm bem, sempre que correm bem, não interessa a origem, portanto, dá um bom filme, dá uma boa fotografia, Carlos Moedas lá está na fila da frente. Quando corre mal, foram os outros para trás, quer dizer, que já cá não estão há 3 anos, que já lhe fizeram esse grande favor, e portanto, isto não é uma forma séria de fazer política, não é uma forma séria de se ser autarca, porque aos autarcas exige-se que estejam constantemente a resolver problemas, quer os criados por si, quer os criados pelos outros. E, portanto, aqui destacar que a segurança rodoviária não está claramente acautelada. Se assim não fosse, não existiriam entidades como a ACP a interpor providências cautelares. Portanto, não só os partidos políticos denunciaram esta situação e pediram informação, também a ACP interpôs providências cautelares, e aqui só por acaso o presidente da ACP até é deputado municipal do PSP, é o deputado PSP? Carlos, do PSD, peço desculpa, isso é PSP? Foi porque ouvimos ao fundo uma ambulância. Mas, portanto, o deputado municipal Carlos Barbosa do PSD, sim, que é o presidente da ACP, também veio denunciar a situação a público. E, portanto, aqui acho que mais importante do que estes joguinhos políticos, estes joguinhos de palavras, é nós temos que garantir a segurança. Dar uma solução a isto, não é? Também. De quem se circula nas estradas da cidade, quem aqui vive, quem se circula, e portanto não podemos de forma alguma ter painéis publicitários que não temos a garantia de que cumprem todos os termos da segurança rodoviária, porque estamos a falar de painéis luminosos. Nós vamos na segunda circular, é? Vamos em outros sítios, nós vemos vários painéis, tudo é motivo de distração, sabemos bem, mas os painéis com eletrónicos, sim, quer dizer, são motivo acrescido de distração, e portanto... Para os condutores, sim. Já para não falar do obstáculo à circulação pedonal. Há alguns que já estão instalados em vários sítios da cidade, em passeios, e que estão mesmo junto a passadeiras, estão mesmo, atravessam passeios, portanto, claramente... E a história da luz que eu referi no início também é um fator, ou seja, eu li alguns que a Câmara ponderava desligar estes painéis entre 1 e 6 da manhã, desligar a parte elétrica, de tal maneira aquilo ofusca... Ou incomoda. Sim, eles ainda não estão. A área secundante, estes painéis ainda não estão a funcionar, portanto, sim, eu não posso falar daquilo ligados, que não vejo, sim, posso falar daquilo que ouço, mas temos aqui o exemplo de painéis publicitários privados, o Corte Inglês, aqui bem perto de nós, sim, que de facto a luz é tão intensa que incomoda os moradores à volta. Aliás, isso até já deu alvo a uma petição, pelo menos na Assembleia Municipal, e eles, sim, já foram lá várias vezes, sim, falar, sim, sim, que porque a luz é muito poluição forte. Visual, o ruído visual também existe, e portanto os moradores que estão em casa e que, quer dizer, não são obrigados a estar sempre com os toros fechados, a luz a entrar entra em casa também casa. É uma agressividade. Bom, e como já chegámos à meia hora, fazemos um pequeníssimo intervalo e vamos já ouvir a opinião dos restantes três, o Carlos Ardis, a Nara Jara e o António Proa. Até já. Amália. Festival Caixa Alfama, dias 27 e 28 de setembro. Camané. Partiste sem dizer adeus nem nada, fingiste que a culpa era toda a mim. Marina Mota, Ricardo Ribeiro. Linda cara que tu tens. Já sei. Carminho e António Zambujo, em casa de Amália, ao vivo. Desfruta do meu corpo como se o meu corpo fosse a sua casa. Marco Rodrigues, homenagem a Fernando Maurício por Jorge Fernando e convidados. Sei que cantas bem o fado, destino que está marcado para quem o sabe cantar. E muito mais. O fado volta ao coração de Alfama nos dias 27 e 28 de setembro. Bilhetes à venda em Mel Blue Ticket e nos locais habituais. O fado é bem português. A Estrela da Tarde dá palco aos fadistas e artistas que se inspiram no fado. Música ao vivo e entrevista conduzida pela nossa Inga Oliveira. Às quartas-feiras, entre as 18 e as 19 horas. Contamos consigo. Patrocínio Opticenter. A Opticenter está no ar, com ofertas de arrasar. Garantia e qualidade, a um preço espetacular. Campanha de oferta do segundo par para si ou para quem quiser. Visite já uma Opticenter e saiba mais. Agora também no Centro Comercial Campo Pequeno. Bom, segunda parte do Fórum Lisboa, vamos agora, temos estado a falar, aliás, dos painéis publicitários da JCDECO, que a oposição, nomeadamente o PS e o PCP, refilaram bastante com estes painéis. Carlos Moedas diz que a responsabilidade é do anterior executivo, a Carla Madeira já deu a sua opinião. António Proa, a sua opinião sobre isto? Bom, a minha opinião é, em primeiro lugar, genérica. Lisboa há muitos anos que tem excesso de publicidade no espaço público e as coisas não têm melhorado. Eu arriscaria dizer, com exceção de um período, mas enfim, sou suspeito para dizer porque estive envolvido nessa altura, mas a tendência de Lisboa há muitos anos, há décadas, tem sido de aumento muito visível da publicidade em espaço público, sem cuidar de respeitar o direito à paisagem, o direito a observar a beleza da cidade, a tranquilidade de percorrer a cidade. E eu sou muito crítico e uma das da coisas publicidade em espaço críticas, público. Se me permite só fazer este parênteses, uma das coisas muito más que eu vejo que há em Portugal e que não há respeito nenhum são os cartazes dos partidos políticos para as eleições. Uma vergonha não tirarem os cartazes por mim, porque ficam meses e meses e meses os cartazes com as figuras de quem concorreu. Se bem me recordo, acho que uma das vezes que tive problemas na justiça em termos autárquicos foi precisamente por causa disso, porque retirei uma faixa que estava pendurada numas árvores na Avenida da Liberdade. Não sei se era do PCP ou era da CGTP, mas enfim, e na altura uma dessas entidades fez queixa na CNE, e de facto há um abuso muito grande. Mas Antonieta, eu queria resistir a falar na publicidade nas campanhas políticas, porque é outra dimensão, levávamos longe. E, portanto, eu vou resistir a falar nisso. Podemos falar disso no outro programa. Relativamente à publicidade no espaço público, já dei conta da minha preocupação com o excesso notório de publicidade em Lisboa, há muitos anos. E desta vez estamos com um novo concurso. Vale a pena dizer que isto representa uma receita significativa para o município. Este contrato, o que está agora em vigor, significa uma receita para o município de mais de 8 milhões de euros por ano. Portanto, não é negligenciável. O que está em vigor, o novo são 8,3 milhões de euros por ano. Aliás, isso em parte, e eu sublinho em parte, explica a facilidade, a tendência que tem existido em Lisboa nas últimas décadas, porque é uma forma de receita que o município também bem precisa. Agora, vale a pena também ponderar entre os prós e os contras se isto vale a pena. Bom, no caso em concreto, que agora está na ordem do dia desta polémica relativamente aos painéis de grandes dimensões, vale a pena que as pessoas também tenham consciência do seguinte. Em primeiro lugar, eu já fui responsável pelo espaço público e pela gestão de publicidade no espaço público. Não são os vereadores que decidem a localização dos suportes publicitários, como é evidente, é uma questão de bom senso, toda a gente compreende, não é o vereador que decide, são as empresas de publicidade em articulação com os serviços do município, cumprindo regras que eu neste momento não conheço quais é que estão em vigor, mas é esse nível que este processo é tratado. Sim. Este concurso foi lançado ainda no mandato anterior, como já foi dito, mas também vale a pena dizer que o contrato de concessão deste concurso foi aprovado na Câmara Municipal já neste mandato, com os votos a favor do PSD e do CDS, com os votos a favor do Partido Socialista e com os votos a favor do PCP. Sim. Todos aprovaram o contrato de concessão. Eu não estava na Câmara, não sei que preocupações é que no âmbito da discussão que levou a essa aprovação, não sei que preocupações é que os partidos nessa altura levantaram, colocaram, ainda para mais com a experiência do passado, alguns dos quais, nomeadamente o Partido Socialista, com a experiência de ter gerido processos idênticos no passado. Não creio, não vi nas notícias nenhuma preocupação manifestada, nenhum alerta colocado, nada disso. Agora estão muito preocupados e eu, enfim, eu sou o primeiro a estar preocupado, como já disse, e o que está em causa são os tais 125 painéis de grandes dimensões. Quantos e eu são? Também, são 125 de grandes dimensões, para além de mais 500 MUPIs, que são os mais vulgares, e mais os suportes das paragens de autocarro, que são 2000, mas o que está agora na a polémica são diz respeito painéis maiores, a 125 não é? De grandes dimensões. Eles foram colocados no concurso, no caderno de encargos do concurso, foi colocada a possibilidade desses 125. Ora, na preparação do caderno de encargos que aconteceu no mandato anterior, eu tenho a certeza absoluta que quem definiu o caderno de encargos verificou que era possível em Lisboa, cumprindo regras de segurança, nomeadamente rodoviária, e também de respeito pelos moradores, que era possível colocar em Lisboa 125 painéis. É assim que eles aparecem. Aparecem porque quem fez o caderno de encargos decidiu que era possível, eu arriscaria dizer, com certeza julgou até que era benéfico para a cidade ter 125 painéis de grandes dimensões. Mas eu também não ouvi ninguém cuidar de saber em que medida é que houve um estudo para verificar que era viável ter estes 125 painéis de grandes dimensões. O que está agora a passar-se, eu não sei em que termos é que o processo está a ser tratado, mas há uma coisa que eu sei, não é de hoje, não é deste programa, que eu refiro que há em Lisboa um recorrente, eu arriscaria dizer um crónico problema de fiscalização em tudo o que é atividade no espaço público. Queixamos-nos muitas vezes dos passeios que são mal arranjados, de estaleiros que são colocados de forma incorreta, de sinalização que falta, e agora, aparentemente, porque não tenho os dados todos e por isso é que digo aparentemente, parece não estar a haver o cuidado que devia haver na localização destes painéis. O que o Presidente da Câmara veio afirmar é que iria saber o que é que se está a passar para impor alguma ordem, alguma disciplina e algum bom senso na colocação destes painéis, que não foi ele que decidiu que tinham que ser colocados em Lisboa. Ele é verdade, e vale a pena também não utilizar isto para a politiquice, como disse a Carla há pouco. Carlos Moedas, o presidente da Câmara, não pode agora dizer que não se vão colocar 125 painéis de grandes dimensões, isso foi decidido antes. Sim. E portanto agora o que ele vai ter que fazer, e afirmou que iria fazer, é que esses 125 painéis sejam colocados de modo a não prejudicar mais, diria eu, a cidade de Lisboa. Termino só com uma coisa, que é uma experiência pessoal que eu tive. Quando tive essa responsabilidade, recordo-me que na altura havia a vontade de colocar grandes telas de grandes dimensões nas empenas dos prédios em Lisboa, e eu fiz uma guerra intensa à colocação. Muitos deles eram colocados ilegalmente, e a Câmara sistematicamente, eu dava instruções aos serviços nesse sentido, para a retirada de telas ilegais, para a fiscalização das telas, e na altura recordo-me que os serviços tinham um conjunto de requisitos que tinham preocupações, por exemplo, com as cores que não podiam ser demasiado berrantes para não distraírem demasiadamente os automobilistas. Sim. Os textos nas telas tinham que ser limitados para não prender demasiado tempo a atenção. Havia regras muito rígidas para limitar a publicidade de grandes dimensões. O que eu vejo agora é que os painéis de grandes dimensões são painéis de vídeo de grandes dimensões. Isso na altura seria totalmente impossível. Pelos vistos agora é possível, mas é bom que a Câmara imponha alguma disciplina e alguma ordem, com as limitações de quem herdou um contrato que definia que iam ser possíveis 125 painéis de grandes dimensões. Ana Jara. Bom, a cidade está a encher-se de painéis de grande dimensão e isso muito nos preocupa. Tanto nos preocupa que deste lado, por parte dos vereadores do PCP, nós fomos pedir pareceres a três entidades que têm que se pronunciar muito obviamente na relação entre a localização destes painéis junto das estradas, das vias rápidas e não tão rápidas da cidade de Lisboa. São eles a Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, Instituto de Mobilidade e Transportes e Prevenção Rodoviária Portuguesa. Isto já devia ter sido um trabalho feito pela Câmara. E, portanto, a não ter sido feito, cabe aos vereadores da oposição pronunciarem-se, o que é triste, porque revela alguma negligência, alguma falta de cuidado, quando, diz o António Proa, não são os vereadores, mas são os vereadores que dão ordem aos serviços, enfim, e ouvem também os serviços nesta relação. Mas também foram os vereadores do PCP que aprovaram 125 painéis grandes dimensões. Mas nós não aprovámos a implementação destas estruturas. Mas, com certeza, e nós estamos cuidaram à espera. De saber que estava tudo, nós estamos à espera salvaguardado. Que estas questões. As localizações não estavam nessa proposta aprovada em Câmara. Obviamente, isto é um contrato público, é um documento genérico. Agora, quando se trata de implementar na cidade, as coisas têm que ser feitas com sensibilidade e questionando, não é? Portanto, o que nós verificamos é que tem havido essa negligência na relação com o espaço público, e o espaço público importa. E deve importar. O espaço público não é só... Olha, mas é uma coisa, acho uma, que é uma coisa de agora. Uma matéria... coisa de sempre, não é? O excesso de publicidade, a forma como não há regulamentação... Eu acho que o espaço coisas. Público tem sido cada vez mais atacado por uma voracidade de comercializar a cidade, de mercantilizar a cidade, que nós temos assistido na última década em Lisboa. E, portanto, é natural que um contrato... deste género. Sim, mas a última década tem sido bastante específica nesta questão. Nós tivemos, uma sucessão de casos que são paradigmáticos da questão do ataque ao espaço público. Relembro o Martim Moniz, que deveria teve um projeto para ser fechado, encerrado. Temos o Miradouro da Mastor encerrado. Enfim, eu diria, até diria, vou para usar aqui outra sim, para preservar qualquer coisa que não tem a ver com o espaço é uma prega que se criou artificial, porque tem a ver com as dinâmicas que são implementadas politicamente e são autorizadas. O excesso de turismo e o não ordenamento do turismo é uma opção política. Portanto, não se vai resolver com o fecho de um miradouro. Agora, queria só deixar bastante visível uma posição, e aliás, não sou eu que o digo, o Manuel Delgado, que é um antropólogo que trabalha com cidades, diz que o espaço público é o lugar onde se materializa a democracia e a cidadania. E, portanto, o que nós temos hoje em dia é... uma falta de poder democrático e de cidadania, de representação destas matérias na materialidade do espaço. E, portanto, é por isso que estes contratos são deixados, ó Deus dará, porque, enfim, até não causarem perigo e até as pessoas não reagirem, pode ser tudo. São deixadas estas questões, enfim, uma sucessão de enganos, depois que são corrigidos perante o erro, perante a coisa que não é razoável. Portanto, temos os bancos demasiado altos, depois as pessoas têm que dizer à junta ou a alguém que isto não serve. E vamos assim, em vez de ser, de facto, um cuidado. De raiz, ter o cuidado todo. Exatamente, para que e portanto mais. Isto não funciona assim. Os painéis publicitários, acho que é uma espécie de cereja no topo do bolo, porque, de facto, vão contra a legislação até. Portanto, já houve as entidades, os especialistas em mobilidade rodoviária que se vieram pronunciar e, portanto, aquilo não tem pés nem cabeça. Aquilo que foi implementado nas localizações que foram escolhidas, e vai ter tudo que mudar e ser modificado, o que acarreta custos e acarreta, enfim, um lugar que nós, enquanto Câmara, Câmara não deveria estar exposta a esta situação. Portanto, isto devia ter sido trabalhado previamente e bem trabalhado previamente. Carlos Anderson, esta, implementa uma coisa esta falta de cuidado nestes pormenores todos é uma coisa que vem de há muito tempo também, que nunca se trata muito bem. Isto é, a minha formação, eu sou licenciado em gestão de marketing e olho para isto e vejo que é um excesso de informação, que isto é contraproducente para quem quer passar qualquer tipo de mensagem. Temos painéis de tanto poucos painel, em poucos metros, ou a pessoa tem problemas de memória e já não sabe o que é que viu há 10 metros atrás, ou aqui há alguma coisa. Agora, já todos admitimos que isto foi o concurso lançado no mandato do Dr. Fernando Medina, depois teve anos, 5 anos, 6 anos em tribunal e foi assinado depois e entrou em funcionamento, em vigor, neste mandato. Eu tenho aqui o contrato, está publicado, contrato no portal base, e só dizer que o António já referiu a uma coisa: o lote 3 abrange as peças de mobiliário 900 MUPIs, dos quais 10% devem, pelo menos 10% devem ser de natureza digital, 2 mil abrigos, abrigos são as nós chamamos paragens de autocarros, 75 sanitários públicos. Essas eram as que havia, não é? Portanto, não. Já vai, tem mais, porque okay. Há locais, por exemplo, no Parque das Nações, eu já manifestei o interesse de ter alguns mais locais que não estavam equipados e que me dizem no final de substituir as outras, serão colocadas as novas, que eu até acho que devia ter sido ao contrário, mas pronto. 75 sanitários públicos, dos quais no mínimo 10% terão de estar preparados para receber utilizadores com mobilidade condicionada. 40 MUPIs amovíveis para publicidade institucional. O número de painéis digitais de grande formato, não superior a 125, que no seu conjunto compreendam uma área total de faces publicitárias entre 2000 e a 500 a 3 mil metros quadrados. Ora, dividindo o máximo 3 mil metros quadrados por 125 painéis, que é o máximo que podem ter, cada painel teria 24 metros quadrados. É o equivalente a uma sala de jantar de uma casa já razoável. É enorme. Um painel digital é uma televisão deste tipo na rua. E no máximo, porque se eles decidirem fazer uns mais pequenos e juntarem, que é o que terá acontecido, temos aquela enormidade em frente ao Colombo, em frente ao Estádio da Luz, que é uma coisa que não lembra a ninguém. Portanto, e isto está cá escrito. Isto foi o concurso, que foi o contrato que foi assinado devido ao concurso. Eu estava ao lado do engenheiro Carlos Moedas na inauguração da Escola Infantil Henrique, quando ele prestou declarações à Comunicação Social, e onde disse: isto tem que parar, isto tem que ser revisto, temos que ver o que é que se passa aqui, porque aquela dimensão não pode ser aceitável, tem que se alterar as dimensões ou as localizações. O que se diz de dizer... Bom, mas então, se ele acha isso... Dizer ainda que isto ainda inclui... Podia ter olhado para o contrato 20 melhor, MUPIs de natureza digital e 5 painéis digitais a utilizar exclusivamente como equipamentos de informativos municipais. Pronto. Isto é o grosso do contrato. O que diz mais, na cláusula 4, é que a JCDECO tinha que entregar no prazo de 15 dias as localizações todas à Câmara. E entregar isto tudo para cima da Câmara, não há de ter sido fácil a Câmara dar resposta a isto. E há erros que todos estamos a ver no terreno. Eu próprio já identifiquei alguns, os vizinhos no Parque das Nações identificaram alguns. Sim, provavelmente as freguesias todas identificaram. Todos identificámos e todos nos queixámos de algumas coisas, e algumas coisas já foram corrigidas, e dizem-me que outras terão de ser corrigidas. Isto para dizer que são 8 milhões e 300 mil euros, vezes... É 15 dinheiro, anos, vezes, Pão, sim, vezes sim. 15 é anos dinheiro é dinheiro. E é suscetível, não é? Mas devia estar sujeito a mais regras e a mais um aperto maior. Claro, mas percebemos uma coisa, como já disse o António, não é o Presidente Carlos Moedas, não são os vereadores, os serviços falharam em algum sítio. Ou porque lhes deitaram tudo para cima e, portanto, vamos tomar decisões e chapa 5, e por si senhor vai-se aprovar as coisas com o mínimo de critérios, não faço ideia, mas há coisas que não estão bem, têm que ser alteradas, como já foi admitido. Portanto, para dar esta ideia que há uma herança, há coisas que têm que ser corrigidas, certamente que o serão e que demorarão e que implicarão mais trabalhos, mas para transmitir que isto é um contrato, uma imensidão enorme, que é muito difícil de gerir, certamente, e que... naquilo que estava, nas dimensões, no número de equipamentos, estavam definidos. E, portanto, os 900 painéis vão aparecer, os outros 125, aquelas áreas medonhas, mais coisa, menos coisa, terão de ser negociados, quanto muito, não sei, ou repartir por mais, por maior número por de painéis. Por estas faltas de atenção todas, o Carlos está a referir-se ao, àquilo que está no contrato, mas se o engenheiro Carlos Moedas estava tão preocupado com isso, então já devia ter dado uma olhada a este contrato antes de começar a implementar os painéis, digo eu, mas já assim, que a preocupação era genuína. Mas depois, o que acontece, para as pessoas que nos ouvem perceberem, é que, de uma forma ou de outra, se tiver que ressarcir a JCDECO, é o dinheiro do erário público que vai para pagar a JCDECO. Exatamente. Claro. Caso tenha que voltar atrás, não é? E é sempre a mesma história. De certeza que isto não vai ser ressarcido. Isto não vai haver ressarcimento, vai haver medidas compensatórias para acertar entre com tamanhos mais normais. Mas é quase de certeza. E o que pode acontecer é, em vez de pagarem 8 milhões e 300 mil, terem que pagar menos pelos espaços. Portanto, aí o erário público certamente será bem defendido e a Câmara já terá. Continua a defender até em casos que nem sequer eram da sua responsabilidade. Acho que é sempre a mesma história. O Presidente Carlos Moedas já veio dizer publicamente que até num outro contrato que obrigavam a Câmara a pagar 1 milhão de euros, veio também dizer que ia avançar para defender o interesse público. Portanto, isto é um contrato gigante, é uma herança, há problemas que foram detectados na execução, todos concordamos, e o Presidente Carlos Moedas também concorda. Agora, aguardemos que todos se sentem e corrijam aquelas coisas que não estão certas. Mas isto, digo eu, é uma enormidade de informação e como... ser uma enormidade, a Câmara também é uma Não faz qualquer sentido, eu tenho parte das ações... No tratamento devia ter tido uma importância, uma relevância no tratamento, que não teve. Mas os números estão todos determinados no contrato. Mas está desacompanhado. Pronto, mas não há mais do que não sei quantas esquinas com interesse para pôr espaço. Só uma frase, Carla. Sim. Sim, relacionado com este contrato, que é um problema que vai vir e que eu acho que é mais grave ainda, que é a colocação das casas de banho. E eu falo isso por experiência própria, porque uma das casas de banho previstas é na Praça das Flores. Ainda não está nada feito, não? A Junta de Freguesia... Já tem duas. Estão duas instaladas, não em funcionamento. Não abdicou de estar presente na visita feita pela Câmara e pelos representantes da empresa à Praça das Flores, e não foi por acaso. Que é a sua nós junta. Temos lá árvores, sim, temos lá árvores, e nós não ficámos nada seguros sobre a possibilidade ou não possibilidade de essas infraestruturas, porque estamos a falar de infraestruturas com esgotos, claro, com água, com canalizações, e, portanto, claro, que podem afetar as raízes das árvores, e portanto isto é um alerta que eu deixo. Eu é a única situação que tenho prevista, que eu tenho conhecimento, porque é um sanitário que já existe e que está previsto ser substituído, e portanto, enquanto representante da Junta de Freguesia, se eu não tiver todas as garantias de que a colocação daquele sanitário não afeta a raiz da árvore, eu oponho-me a que seja colocada ali, e portanto não quero saber se a Câmara ou a JCDECO estão a colocar ali. Sim. E portanto eu peço desculpa à Antonieta, mas é um alerta importante, que é importante termos, e se calhar ainda voltamos que ainda a este... são 75 sanitários que estão previstos, se calhar ainda voltamos a este contrato, e nenhum de nós quer que as árvores por causa dessa parte. Para onde eles vão. Sim. Ana? Não estava mesmo perplexa, porque não há de ser tão difícil colocar um sanitário no sítio onde já existe um. E, portanto, esse cuidado e essa prática... Estes são de... maiores, pois, estes sim, são sim, maiores. Sim, mas ter, que, portanto... ter um equipamento ajustado ou reciclar, sim, claro, aquele que lá está e reabilitá-lo. Portanto, esta sensibilidade, parece-me que é o que aqui falha. António, é uma pena. Carlos Arbizano, vamos só dizer sim. Que houve sensibilidade, eu na altura, nos abrigos que foram preparados para a Expo 98, que tem no teto um vidro que nos faz parecer que estamos debaixo do oceano, eu na altura manifestei essa preocupação e houve sensibilidade tanto da parte da Câmara Municipal de Lisboa e da JCDECO para manter esses abrigos. Portanto, responder ao que é haverá, aqui, espero aqui que haja o mesmo tipo de sensibilidade para esses casos. Bom. O fato é um fato, na sexta-feira passada, António Chainho despediu-se dos palcos, o mestre António Chainho, e foi por isso que me lembrei de um fato dele, que neste caso é com Marta Dias, e é o Fadinho Simples. Muito bem, temos um podcast em archive.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada a todos. Estamos de volta na próxima segunda-feira. Não se esqueça que vamos também estar presentes no Festival Caixa Alfama, é no dia 27 de setembro, porque Lisboa também é o nosso fado. chamaste a lua, da lua à madrugada. Do coração nasce a vida, decidida, descuidada. Do coração nasce a vida, decidida e descuidada. Infatigável soldado, sempre em busca da batalha. Bem te quero e mal me fazes, não há súplica que me valha. Bem te quero e mal me fazes, não há súplica que me valha. Anda cá, onde vais? Tu vais ver. Ai que cai, coração, deixa ver. Quanto dá que fazer? Anda cá, vem mostrar como é, como sabe bem me amar. Quero ouvir mais, com solidão te maltrato. Não te quero ouvir mais.